Do lixo ao luxo, diamante da lama, 100 gramas de skunk, uma garrafa de bucanas, pistola na cintura do atacado no meu porte, uma beija minha boca, e na outra eu boto forte, boto forte, boto forte, boto forte, boto forte. O pai tá passando o rodo em toda Maria Glock, boto forte, boto forte, boto forte, boto forte. O pai tá passando o rodo em toda Maria Glock. Lança perfume e as balas, vara lupada, DG, Dão Perrier é água. Porque quando bate a sede é que começa a água. A água é o combustível, pelas ficam pela dor. Tira a blusa.